21 9962 9402. Abraço, meu empresário Tio Silva. Desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz. Agora bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, urros embalados tô dando. E o que tiver num guarda-roupa estou doando. Separei as peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó e não há arrependimento na minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade e um novo sentimento invade. Eu desapeguei. De luxo. Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz. Agora bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, urros embalados tô dando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. Separei as peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó e não há arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade e um novo sentimento invade. Eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Eu desapeguei. Porto, Sion Silva, o primeiro de luz.